amor de minha vida. Em Brasília, 5h04. Agora eu quero abraçar os meus amigos do sítio, chácaras e fazenda, também dos assentamentos. Bom dia para vocês. Bom dia a todos os caminhoneiros do Brasil, a todos os taxistas, rodoviários, metroviários. Bom dia a todos os brasileiros que estão na labuta nesse horário que nem nós. E vocês que acordaram somente para escutar umas cantigas de qualidade. Bom dia a todos. E agora vou até Planaltina para o Ziac, minha amiga Santina. Bom dia, Santina. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bom. Primeirona, hein? É, hoje eu fui esperta. Esperei logo no comecinho. Filho. Hoje eu não vou perder. Tá certo. Um bom final de semana para você, viu? Para você também, Luiz. Para toda a sua família. Tá bom. Agora eu perdi a música. Eu estava com vontade de ouvir Curitiba Esperança com Zé do Cedro. É. Meu ranchinho. Meu ranchinho com... Acho que foi com o Pedro Bento Sérgio Estrada. Isso. Saiu aí. Tá, e tá. Pode então, oferecer. Tá. Aí eu vou mandar lá pra Tomé, pra Arilma, pra Maria, pra Davi Rocha, Raquel, Valdeci, José Serra, a Neuza, a Jandira Rosa, Francisco Lira, a Rogério do Assentamento, a Marinho, o Fernando, o seu pai Tião e todos que estão ouvindo, e a Manu e o Bibiano. Final de semana abençoado para todos nós. Até pra segunda, Francisca, então. Até segunda. Um abração para todos. Outro. Com Deus. Em Brasília, 5h05. Tenho saudade, muita saudade, de um ranchinho que eu fiz pra mim. Se eu tivesse no meu ranchinho, não sofreria tanto assim. Deus, quando fez o mundo, faça outro mundo, nem que seja pequenino assim. Quero fazer outro rancho pra morar com quem gosta de mim. Saudade daquela estrada, ainda existe o tal caminho que hoje eu vivo só recordando do meu rancho tão sozinho. Deus, quando fez o mundo, outro mundo, nem que seja pequenino assim. Quero fazer outro rancho pra morar com quem gosta de mim. Em Brasília, 5h08. Agora eu mando um bom dia, um abraço pro Rubão da Embrapa e toda a companheirada que tá lá com ele tirando leite. Um bom dia pro Carlinho Leiteiro, um bom dia pro Rogério do assentamento. Bom dia pro Zé Eletricista lá no Café Sem Troco. E um bom dia pro você, o Burguelo Hermínio lá no Paraná e o Edu Carreiro lá em Minas Gerais, escuta nós lá, doido para participar do Brasil Caipira, vou chamar vocês loguinho. 5h09 e agora deixa eu prosseguir com meu amigo Plínio Lopes. Bom dia, Plínio. Amigo Luiz, ó. Tudo bom com o amigo? Tudo bem, é o Bino, viu, Luiz? Bino. É o Bino Lopes, né? Tá, opa, até porque saiu meio atrapalhado aqui, tudo bom com você? Tá bom demais das contas, rapaz. Ainda mais ouvindo essas modonas bonitas e tu toca aí pra nós, né? Certo. E você tá em casa ou tá no pé do eito? Tô em casa, Lu. Tá. Tô aqui te escutando deitado aqui mais minha velhinha. Então tá bom. E o que que você quer escutar junto com a patroa? Eu quero escutar a mensagem de amor com o Carlito e Baduí. Quero oferecer pra esse povão bonito que tá sintonizado aí no programa Brasil Caipira, viu? Viu. Obrigado. Bom final de semana pra vocês. Até segunda. Obrigado para todos que já passou por essa menina que acabou de ligar aí. E esse turrão que vai ligar agora, viu? Viu, obrigado, com Deus. Valeu, Luiz, um abraço para todos. Em Brasília, 5h10. Nesta hora, esta canção que pelo rádio está tocando, foi inspirada do fundo de minha alma, de um coração que já está quase parando. O sentimento obrigou-me a explicar todos os motivos porque fui te querer bem. Jamais no mundo conheci o mesmo afeto como os carinhos de você, meu doce bem. Aqui distante de você sinto saudade e dos momentos que passei ao lado seu. Já não suporto a recordação cruel daquele instante que selamos nosso adeus. Quis comparar o passado e o presente, não resisti todos os sofrimentos meus. Chorei baixinho sem ninguém percebesse, correndo lágrimas nos pobres olhos meus. Esta mensagem que amor que está ouvindo, eu lhe ofereço de todo o meu coração. Por você sempre tive adoração. O tempo passa, nosso amor vai aumentando, mas eu confio em você, meu bem querer. Esta distância não separa dois que amam. A vida inteira eu espero por você. Brasília, 5h13. Agora deixa eu esticar um bom dia pro meu amigo Homero Cruz, lá em São Paulo. Bom dia pro seu Plínio, na cidade de Bauru, Nerso da Viola, pra Leocádia, pra Açúcar, pro Miranda, pro Zé da Barca, o Tião Camargo, e também por seu Mosaí na cidade de Anápolis e meu amigo Tolentino. E agora 5h13, deixa eu falar com minha amiga Leonilde Siqueira. Bom dia, Leonilde. Bom dia, Luiz, tudo bem? Tudo bom, e você? Eu tô mais ou menos, de manhã assim eu tô bem. Aí quando chega ali depois do meio-dia a coisa complica, sabe? Aí não sei se é a falta de umidade, aí a tosse fica mais agravada. E a dor nos membros superiores, né? Muita dor. Se você quiser, eu faço um programa de tarde. Isso, boa ideia. Faz de tarde que aí preenche o meu tempo, viu, Luiz? Tá bom. Porque a coisa tá complicada, mas essa gripe não quer me deixar mesmo, né? Mês de agosto tá acabando, aí ela vai embora. É o mês de cachorro, das doenças, das coisas, cachorro louco, né? Quem sabe é um pouco de loucura, né? Isso. Tá bom? Ó, hoje eu quero mandar um abração pro meu neto, o Micael Lucas, que amanhã tá fazendo 16 anos, né? Uhum. Então, felicidade pra ele, saúde, muita paz e pra todos aqueles que estiverem aniversariando hoje, amanhã e todos os dias, todo mundo merece os parabéns, né? Sim. E quero ouvir a Viola e a Saudade com Goiânia e Paranaense. E vou mandar pro Josimar da QNG, o Lorivaldo lá em Birigui, o seu Mosair com a Maria em Anápolis, o Tolentino Cássio, que ontem eu conversei com ele, e também pro Moza, né, que deve estar ouvindo. E também pra Mercedes, pra Santino, Tomé de Souza, seu Joaquim do Café Sem Troco, a Silvana, a Neuza Coutinho, o Zé Serra, o seu Fulô, o Geraldo Silva, o outro Geraldo Silva e a Vani, a Chiquinha, a Jandira Rosa, né? A todos os nossos amigos, um abraço bem grande, um ótimo final de semana para todo mundo e até segunda-feira, se Deus quiser. Um abração também aí para Manu, para o Bibiano, para você, para a Chica e o Victor, tá bom? Tá bom, obrigado. Beijo grande, fica com Deus. Você também. Em Brasília, 5h15. Viola que vive em meus braços e chora comigo, o pranto que cai dos meus olhos se estende em você. Viola que chora sentida encostada em meu peito, viola, você é a luz deste meu viver. Viola, vamos segurar esta nossa bandeira, levar as canções até o povo do nosso interior, matar a saudade de muitos que ainda te esperam. Mostre, viola sentida, seu grande valor. Perdemos nossa majestade, o rei do pagode, querido por todo o Brasil, nosso grande violeiro. Foi ele quem nos inspirou a tocar a viola, a nossa eterna saudade, o Tião Carreiro. Viola, quantas emoções já tivemos na vida, quantos momentos felizes passei a seu lado. Viola, você já reside dentro do meu peito. Vamos, viola, mostrar o seu ponteado. Em Brasília, 5 horas e 18 minutos. Agora deixa eu mandar um bom dia pro seu Rubens lá no Maranhão, João Benedito lá em Cuiabá, Vanderlei lá na Bahia e o de mais distante aí, que às vezes a gente não fica sabendo o nome, esqueci o nome da mulher que o caboclo lá de Birigui falou pra mim que tá na escuta, depois eu a lembro. 5h19, agora deixa eu prosear com minha amiga Adelaide. Bom dia, Adelaide. Alô, Adelaide, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bom? Tudo bem, e você, Luiz? Tudo bom. O que é que um amigo quer escutar? Ah, vamos com o Mozaí, né? Se mudou a dupla, eu tenho modo de esquecer. É, Canga do Tempo. Certo, e pra quem você manda? Aí eu vou oferecer pra Maria Rita, que tá na escuta, né? Que já saiu, mas tá na escuta. Uhum. Vai pro Marquelis, Malucineide, a Neto do Recanto, a Helen Couto, a Terezinha Braga, a Terezinha Primo, e o Marcelo Taxista, a Maria Helena Darniqueira, Mal Ceará, Conceição, Walter Ivan Pereira. E pra você, pra Manu e toda a família que aí estiver na escuta, um abraço. Bom final de semana pra vocês aí, tudinho, até segunda. Até segunda, se Deus quiser, Luiz. Em Brasília, 5h20. Com a canga de madeira, os bois carregam a carga no velho carro em seu vai e vem. Com a canga do meu destino eu carrego a vida, e a vida carrega as dores que o mundo tem. As dores vêm dos meus sonhos despedaçados, a estrada esburacada que me ficou, por onde puxei meu carro de amor desfeito, até que a canga do tempo me calejou. Todos temos nossa canga, mas nós não vemos, puxando a pesada carga da solidão, até que o carro da vida um dia para no lamaçal sem saída do coração. De madeira forte foi se gastando, pelas estradas batidas desses sertões. A canga do meu destino é bem mais dura, porque foi feita por muitas ingratidões. Sobras de amores ficaram pelos barrancos, recordações se perderam nos areões. Ficou o pó da saudade no cabeçado, e o choro da minha mágoa nos seus cocões. Temos nossa canga, mas nós não vemos, puxando a pesada carga da solidão, até que o carro da vida um dia para no lamaçal sem saída do coração. Em Brasília, 5 horas e 23 minutos. Eu quero mandar um bom dia, um abraço pro seu Naô, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que a ligação dele engoliu outro dia. Bom dia também pro piloto na cidade de Planaltina de Goiás. E um bom dia a todos os padeiros que estão com a mão na massa, de verdade, para daqui a pouco abrir a padaria e o patrão faturar um bocadinho. 5h24 e agora deixa eu falar com meu amigo Fulô. Bom dia, Fulô. Bom dia, meu prezado. Tudo bom com o amigo? Bom, sem quantia. Então tá bom. O que você escolheu para nós ouvir? Eu quero amor com Zé Tadeu e Teodoro. Pois bem, para quem você manda? Para Terezinha Braga, meu amigo Oscar Neto, o Elton Mesquita, Severino Milanês, o Nilton de Castro, o Tomé de Souza, o Maurino, o Celino Pão de Queijo, o Brandão, o Pato com a turma dele todinha, Dona Ilva Cogor, o Zé Serra, a Divina Serra, a Neuza Coutinho, a Maria Helena, o Ceará, Rosa Caetano, o Inácio de Unaí, Rosalino Capote, Francisco, o Joaquim Garcia Sem Troco, a professora Silvana, a Maria Onísio, a Marlene, o Geraldo Silva, a Leonildo Siqueira, e para todo mundo que estiver ouvindo. Tá bom, bom final de semana para você, até segunda. Até segunda, meu amigo. Em Brasília, 5h25. Falam que o amor é cego, acredito na verdade. Se o coração enxergasse, não havia felicidade. Eu quero amor, procuro alguém para amar. Em troca de um grande amor, muito amor eu posso dar. Meu Deus, que mulher bonita, o luar e eu e ela. Parece que estou sonhando, morrendo nos braços dela. Eu quero amor, procuro alguém para amar. Em troca de um grande amor, muito amor eu posso dar. Pra quem vive na saudade, o melhor jeito que tem é amar amor de perto e o de longe quando vem. Eu quero amor, procuro alguém para amar. Em troca de um grande amor, muito amor eu posso dar. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara FM. A sintonia do cidadão. Rádio Câmara, a sintonia da informação. Em Brasília, 5 horas e 31 minutos, vamos à previsão do tempo, começando pela região centro-oeste. Na região centro-oeste, o céu fica claro a parcialmente nublado, com névoa seca. Temperatura mínima de 10 graus durante a madrugada e a máxima de 39 nas horas mais quentes do dia. E agora é hora de eu prosear com meu amigo Dilano. Bom dia, Dilano. Oi, Luiz, bom dia. Tá viajando? Não, tá nada, eu tô tentando esses dias tudo, rapaz, não consigo falar com você, não. Mas... o negócio tá bom, tá animado, viu? Conseguiu na sexta-feira, então tá bom? Foi bom demais, semana toda pelejando. E o que você produziu com a Manu e escolheu pra nós escutar? Pois é, rapaz, eu queria ouvir com o Zé Mulato Castriano, Estrela da Manhã. Pois bem. E essa música eu gostaria de oferecer pros meus amigos. Uhum. Oscar Neto, família, meu amigo lá de Biringuí, Lorivaldo, França, com a esposa. Quero oferecer também para o Fulô, que quero oferecer para essas meninas tudo que mandam música para mim, Terezinha Braga, Terezinha Primo, a Laide, a Santina, a Cláudia. Quero oferecer para todos os nossos amigos e também oferecer para o meu amigo, o Dush. Uhum. Mandar um abração para eles. E quero oferecer para todos os meus amigos. Tem um amigo da gente que sempre está ouvindo a gente de manhã. É o Campinol. Quero um abração para o Campinol também. E oferecer para você, sua família e todos os nossos amigos que têm me mandado música para mim. Eu tô sempre na escuta, eu todo dia estou na escuta. Tá bom, então, muito obrigado. O Campinol tá bom, mas faz tempo que eu não vejo ele. Pois é, rapaz, ele anda assim meio adoentado, mas tá levando, né? Certo. Umas recaídas lá, mas ele tá indo. Melhoras pra ele, bom final de semana pra você, até segunda. Até segunda, um abração pra você, fica com Deus. Em Brasília, 5h33. Sentido, estava perdido numa solidão. Era contra tudo, magoado e ferido, porque destroçaram o meu coração. Tranquei o meu peito, guardei o segredo, porque tinha medo de amar outra vez. Tornei minha vida de triste amargura numa noite escura que você desfez. Estrela da manhã, ó sublime guia, sua companhia é vital pra mim. Os seus raios loiros de puro esplendor me enchem de amor. Feliz assim. Nesta solidão que me encontrava, eu me recusava a acreditar que existisse amor de tão alto nível que fosse possível alguém me amar. Mas surgiu você, minha estrela guia, que também sentia o mesmo que eu. Cruzou meu caminho, linda e sensual, e o meu baixo astral só você venceu. Estrela da manhã, ó sublime guia, sua companhia é vital pra mim. Os seus raios loiros de puro esplendor me enchem de amor. Feliz assim. Em Brasília, 5 horas e 36 minutos. Agora a previsão do tempo para a região norte. No norte do país, o céu fica nublado, com pancadas de chuva no Amazonas, Pará e Roraima. O tempo fica fechado no Amapá e no Acre. A mínima foi de 17 graus e a máxima não passa dos 38 graus. 5h36 e agora vamos até Birigui para eu falar com meu amigo Lourivaldo. Bom dia, Lourivaldo. Bom dia, meu amigo. Você esqueceu o nome da amiga lá de São Paulo? Ah, é Rosa Esteves. É Rosa, agora lembrei. Rosa Esteves, né? É, Esteves, ela escuta o seu programa no Brasil Caipira, na TV, sabe? Tá certo. Ela não tem internet, não, né? Tá bom. E bom, garoto. Tá bom demais. E o que você quer escutar nesse momento? vamos nesse momento que vamos escutar aí, os noivos, irmão, com o Valdeirinho Israel. Para quem você recomenda? Eu vou recomendar aí pro nosso amigo, a nossa amiga Divina Serra, né? Uhum. O José Serra, Valdeci, Alaide, Maringuete, Fulô, Geraldo Silva, Leuza Coutinho, Mercedes, Bobadilha, Godói, Davi Rocha, Juarez, Nelson da Viola e o nosso amigo lá, o seu completamente também, Oscar Neto, o nosso amigo do Retireiro. E todos os amigos que mandam moda pra mim, vou mandar boa moda pra ele, tá bom? Tá bom, bom dia, bom final de semana pra você e dona Nirce. Pra você também, fique com Deus. Você também. Em Brasília, 5h38. Enquanto o órgão da igreja tocava na hora divina de um casamento, naquela igreja ninguém esperava ver tanta tristeza naquele momento. O casal de noivos entrou tristemente, igual folha morta que do ramo cai, por ver só as mães entre tanta gente e lembrar que eram filhos sem pais. E quando o padre assim perguntou se alguém souber de um impedimento, um homem chorando na igreja entrou, demonstrando a dor do seu sofrimento. Foi dizendo ao padre naquele instante: pare o casamento, pelo amor de Deus, eu fui nessa vida um homem errante, e o casal de noivos são filhos meus. As duas mulheres me reconhecendo, assim confirmaram que ele falou. A dor do remorso foi lhe remoendo, ao noivo e à noiva perdão suplicou. Nessa hora o padre falou desse jeito: consolem meus filhos, a sorte assim quis. Assim o noivado dos dois foi desfeito, na hora do enlace no altar da matriz. Em Brasília, 5 horas e 40 minutos, e agora a previsão para a região Nordeste. No Nordeste, o céu fica nublado com chuva fraca no leste da região. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado e a temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima será de 38 graus. 5h41 e agora vamos até Bauru para eu cruzar um cadinho com minha amiga Leocádia. Bom dia, Leocádia! Como é que vai aí? Tô bom, e por aí, como é que tá? Muito seco, mas tá bom, é difícil falar aí, hein? Mas eu tô lembrando você todo dia. É isso, então tá bom, e o que você quer ouvir? Ah, do Lilé, Jeitão de Caboclo, mais bonito, todo mundo gosta aqui. E pra quem você manda? Aqui pros retireiros, tô tirando leite, pra turma aí que ouve, pra todo mundo aí. Tá bom, bom final de semana pra você, Leocádio. Até segunda. Um abração, obrigado. Outro. Em Brasília, 5h41. Se eu pudesse voltar aos aos tempos de criança, reviver a juventude com muita perseverança, morar de novo no sítio, na casa de alvenaria, ver os pássaros cantando quando vem rompendo o dia. Eu voltaria a rever o pé de manjericão, a corruir a morango, lá no ovo do morango, os bezerros no piquete e nossas vacas leiteiras, o papai tirando leite bem cedinho na mangueira. Eu voltaria a rever o ribeirão do Aquari, com suas águas bem claras, onde eu pesquei lambari, o nosso carro de boi, o monjolo e a moenda, as vacas Maria Preta, tirolesa e a prenda, na varanda Tábua Grande, cheia de queijo curado, e mamãe assando pão no forno de lenha ao lado, nossa reserva de mata, linda floresta fechada, as trilhas fundas do gado retalhando a invernada. Iria rever o sol com seus raios fluorescentes, sumindo atrás da serra, roubando o dia da gente, o pé de dama da noite, junto ao mastro de São João, que até hoje perfuma a minha imaginação. O caso é que eu não posso fazer o tempo voltar, sou um cocão sem chumaço que já não pode cantar. Hoje eu vivo na cidade, perdendo as forças aos poucos, mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo. Em Brasília, 5 horas e 45 minutos e vamos continuar com a previsão do tempo agora no sul do país. O tempo fica nublado com possibilidade de chuva no leste de Santa Catarina e no litoral do Paraná e Rio Grande do Sul. Demais áreas, céu parcialmente nublado com névoa úmida pela manhã e névoa seca à tarde. 5h46 e agora deixa eu prosear com meu amigo Brandão. Bom dia, Brandão! Bom dia, Luiz. Bacana. Tudo bom. Hoje às 17 horas, programa na Rádio Vizinhança. Isso, às 5 da tarde, às 5 às 7 da noite. E amanhã? É o programa Tradição Sertaneja. E amanhã, das 6 às 9 da manhã, é o Sertanejo Bom Demais. O Sabadão, o Sertanejo Bom Demais, aquele programa mais sacudido, mais agitado um pouco, né? Certo. Bacana. E para escutar agora, você escolheu o quê? Olha, Luiz, eu escolhi uma declamação do Batista do Santo, que é muito bonita, é Caboclo dos Olhos d'Água. Linda, linda, linda. Eu ouvi no fechamento do seu programa de ontem, gostei demais, viu? É muito bonito, eu só tenho que marcar aí, Caboclo dos Olhos d'Água. Certo. Com o Batista do Santo. Vai pra e quem? A gente manda pra o Fulô de Formosa, também a Cláudia de Formosa, e o rapaz de Birigui, como é que é? O Lorival dos Santos, né? Lorival do França. França, Lorival do França de Birigui. E meu amigo Oscar Neto, claro que ele deve gostar, que ele gosta desse estilo, eu sei que ele gosta. E todos que estão ouvindo aí o Brasil Caipira. E, ô Luiz, e quem é que vai estar pra na segunda-feira na gravação do programa? Segunda-feira tem Marco Aurélio Montenegro, Valdo Carreira e Pacífico e Zé do Cedro e Tião do Pinho. Ah, vou fazer um esforço lá por lá na segunda-feira, se Deus quiser. E tá para todos aí, ô Luiz, para você e toda a turma aí, a Manu e todos aqui, um bom final de semana, um bom descanso para vocês, tá bom? Você também, até segunda. Até segunda, obrigado, tchau, tchau. Tchau, em Brasília, 5h47. Cabocla dos olhos d'água, me diga o que você tem. Ao ver você soluçando, carro a soluçar também. É que o meu coração não quer ver você desse jeito, até parece que sente a dor que dói no seu peito. De tarde eu deixo a roça e venho cortando horta, só pra passar toda tarde por frente da sua porta. Lá da curva do bambuzá eu vejo você sentadinha, na soleira do seu rancho, chorando, sempre sozinha. Eu sei que você nem nota que eu paro e fico espiando, até querendo saber por que você tá chorando. Chego até a pensar besteira, mergulhado na ilusão, que você chora é de amor, por causa de uma paixão. Depois eu garro o trieiro e sigo pro meu ranjinho, mas você fica aí entristecida, eu sigo no meu caminho. Eu vou sentindo que a saudade cutuca que nem espinho, mas você fica aí solitária, eu também sigo sozinho. Se nosso olhar se cruzasse e você olhasse pra mim, talvez a nossa tristeza pudesse chegar num fim. Nós vive aqui no sertão, rodeado por um jardim, onde até os bichos namoram. Por que nós dois vivem assim? Eu sei que eu sou culpado de sentir tamanha dor, que tá faltando coragem pra falar do nosso amor. E que eu também sinto medo de escutar sua resposta. Tenho medo que você fale que é de outro que você gosta. Aí não vou suportar, vai ser maior o meu sofrer. O baque vai ser dilurido, perigoso até eu morrer. Com essa falta de coragem, sem jeito de te procurar, nossa vida é desse jeito, os dois vivendo a chorar. Eu rezo e peço pra Deus que dê força pra me ajudar, e um dia a gente se encontre, pra nós dois poder conversar. Quem sabe se conversando nós pode se acertar, e esse choro dos seus olhos pra sempre vai acabar. E se você tá esperando um caboclo trabalhador, não carece mais de espera, o que você já encontrou. Você vai viver feliz, toda a vida eu vou te amar. E nunca mais, isso eu juro, hei de ver você chorar. Em Brasília, 5h50. Se você trabalha às 6h, se arrume que tá na hora, tá bom? E agora vamos pro Sudeste. No Sudeste, o tempo fica nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, também há possibilidade de chuva e ao amanhecer, névoa úmida no leste das Minas Gerais. A temperatura mínima chegou a 3 graus e a máxima pode chegar a 31 graus hoje. 5h51, e agora deixa eu falar com minha amiga Nete. Bom dia, Nete. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom também. Escolheu a cantiga aí com o Manu? Escolhi, eu tinha pedido Troféu de Dor, mas dizendo ela que não tem, tem Troféu de Amor. Vambora ver que música é essa. Eu vou depois trazer essa Troféu de Dor, quem pede muito é o Oscar, diz que gosta de escutar com o filho dele. Eu também gosto muito de Eu vou ajeitar ela. E para quem você manda essa que você pediu? Eu vou mandar pro Geraldo Silva, pra Marlene, pro Edson da Feira, pro meu esposo Lindomar, Oscar Neto e professora Adriana, Geraldo Evanino Paranoá, professora Silvânio Vicente, Joaquim no Café Sem Troco, Marcelo Taxista, Marca Elis, Alceu Aguiar, pro Pato, pro Inácio Godoy, Nero Vicente Pires, Wellington Mesquita, Gels Caminhoneiro, Severino Milanês, Zé do Lago, e pro Marcelo taxista, e para todos, para você, para Manu, pro Viviane, bom final de semana a todos, e bom dia, Luiz. Bom dia, até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Em Brasília, 5h52. Não faça do amor, querida, um brinquedo. Não zombe de um coração que ama tanto. Respeita o menos de quem ama o sentimento, porque a mágoa é o maior tormento que transforma um lindo sonho em desencanto. Não cause a um coração tanto tormento. Não deixe um sincero amor por mil amores. Quem joga rosas perfumadas em seu caminho, somente em troca recebe um espinho, como recompensa de me manda flores. Fui eu quem joguei a seus pés toda a minha vida. Foi eu quem pôs em suas mãos todo o meu amor. E agora, como recompensa, eu choro, querida, lágrima sentida. Perdi a partida e recebi da vida um troféu de dor. Agora, como recompensa, eu choro, querida, lágrima sentida, perdi a partida e recebi da vida um troféu de dor. Por isso eu não creio mais no amor sincero. Se toda a vida foi sincera e ninguém foi comigo, eu joguei o jogo limpo, fui bom jogador, mas fui trapaceado no jogo do amor pelo adversário que era meu amigo. Fui eu quem joguei a seus pés toda a minha vida. Fui eu quem pôs em suas mãos todo o meu amor. Agora, como recompensa, eu choro, querida, lágrima sentida. Perdi a partida e recebi da vida um troféu de dor. Em Brasília, 5h55. Daqui a pouco a gente arruma o escrito do nome da cantiga. E também já a gente libera o telefone para vocês. Enquanto isso, vamos escutar com Fernando e Osmaí um restinho de você. Tô sozinho em nossa casa, sem saber o que fazer, procurando em qualquer canto qualquer coisa que me traga um restinho de você. Nos lençóis da nossa cama já tentei sentir seu cheiro, num delírio quase louco, quando quis tocar teu corpo, abracei teu travesseiro. Tô sofrendo aqui sozinho, corpo queima feito brasa. Foi tão grande o seu carinho, deve haver ter algum restinho de você por essa casa. Pelos bolsos das camisas eu procuro seu retrato, pois assim talvez consiga te encontrar por um momento numa foto em 3x4. No casaco seu perfume, na agenda algum bilhete ou um fio do seu cabelo que pudesse estar grudado em um simples sabonete. Tô sofrendo aqui sozinho, corpo queima feito brasa. Foi tão grande o seu carinho, deve haver algum restinho de você por essa casa. Não sei onde procurar, não sei onde vou fugir de tanta solidão. Por mais que eu tente te buscar, em cada canto, em qualquer lugar, eu só consigo te encontrar no coração. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Conversa sobre política. Estudos acadêmicos, pesquisas políticas, iniciativas em prol da democracia. Bate-papo com pessoas que pensam a política como ciência. Fique por dentro você também. Conversa sobre política, toda segunda às 20h30 da noite. Rádio Câmara, a sintonia dos vários talentos. Forma-se agora a Rede Legislativa de Rádio, com transmissão a partir da Rádio Câmara, diretamente da Câmara dos Deputados em Brasília. Em Brasília, 6h, bom dia Mato Grosso, bom dia a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Cuiabá, bom dia a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, também a Rádio Câmara Bauru e pela internet radio.câmara.leg.br. De onde você estiver escutando nós, quiser pedir uma cantiga do seu apreciamento, é só ligar 61-3216-1734, como faz agora meu amigo Oscar Neto. Bom dia, Oscar! E aí, Luiz? Trabalhou muito ontem também? Não, senhor, ontem eu saí 5h30 da tarde. Ninguém aguenta, ninguém é de ferro, não. Tá certo, então. E o que que o amigo quer, pra quem você quer oferecer, e o que que quer escutar? Eu quero escutar com Zé da Barca e Tião Camargo. Os dois devem estar escutando nós. Lá em Bauru. Bauru. Essa música, eles ganharam um festival em Guarulhos em 1994, faz 21 anos então, né, Luiz? Isso, e também a dupla Célio e Nando ganharam o festival com essa cantiga. Você vê que a música é boa, né? Uhum. Então, além de ter sido a melhor interpretação em 94 com Zé da Barca e Tião Camargo, foi a melhor música também escolhida no festival. Certo. Eu quero dizer que essa informação eu peguei na página Saudade Sertaneja do nosso amigo Tião Camargo. Ali tem muita informação boa, onde eu, de vez em quando, quase sempre dou uma lida lá para poder me atualizar aí e aprender um pouco mais sobre a música caipira. Certo. Se alguém tiver interesse em ver coisa séria, importante, assim, sobre a música caipira, Tem muito site aí que não é sério, né, Luiz? Umas coisas, informações atrapalhadas. Essa Saudade Sertaneja do Tião Camargo é muito boa, eu gosto muito de me atualizar por ali. Certo. Quero oferecer então para a dupla mesmo, para o Zé da Barca e o Tião Camargo, que deve estar na escuta, e todos lá de Guarulhos. Bauru. Bauru. Certo. O festival é que foi de Guarulhos. Pro Laurivaldo de França, lá em Birigui. A Nete escolheu a moto certa mesmo, é troféu de dor, né? Isso, por isso que eu falei que ia arrumar o ponteiro do relógio e o nome da cantiga. Tá correto. Meu menino, quando não tinha namorada fixa, agora ele tem, tá praticamente casado. A namorada judiava dele, rapaz, e eu punha essa moto e ele canta ela inteirinha. Você voltou o menino no trieiro. Botei. Agora ele arranjou a Karine, tá com uns 3 anos mais ou menos. Eu tô achando que já praticamente casou. Ele fala que não, mas eu acho que já casou. Agora é a música que a Manu escolheu. É o Troféu do Amor. Ficou certo. Agora pra ele é Troféu do Amor. Certo. Quero oferecer aí pro Dilano. Fiquei satisfeito. Dilano quase não participa, mas eu sei que ele tá sempre na escuta. Ô, Dilano, tô com saudade de trocar umas prosas aí. Ofereço pra Galega também, que tá aí na escuta. O Adelaídio, o Edson da Feira, o Catireiro e Fulião, o Tomé Santino, o Elton de Mesquita, o Fulô, Terezinha Braga, Isaías Rocha, Maria Eunice, o Marquelise, a esposa, Pata, Dona Hilda lá do Cordouro, bom dia para vocês, bom fim de semana, o Rogério do Assentamento, o Bino Lopes lá no Paraná, e todos que estão na escuta, um bom fim de semana, Luiz. Até segunda, se Deus quiser. Até segunda. Em Brasília, 6:03. Estou vivendo na cidade, meus amigos, mas esquecer não consigo, minha vida é de peão. Tempo gostoso me deixou muita saudade, no tempo da mocidade também foi carreiro bom. Hoje estou velho, combalido pelos anos, já nem mesmo faço planos, vivo de recordação. Conservo a tralha de peão e de carreiro, guardo todo o meu apeiro lá no fundo do porão. Guardo comigo uma canga e os canzis, que um dia eu mesmo fiz um trabalho artesanal. Até a camba do meu velho carretão, a sirigole, o ferrão, tudo muito original. Um par de brochas feito de couro coxado, um cambão bem caprichado de madeira especial, o tamoeiro ressecado de poeira, o canapé de madeira que tinha no meu quintal. Guardo um gibão corroído pelo tempo, um laço de 4 tentos e um chapéu de boiadeiro, um par de espora enferrujado sem rosetas, o berrante, a sineta, o arreio e os bacheiros. Guardo também o alforje e a guaiaca, a bainha e uma faca, presente de um companheiro, o meu pelego, a baldrana e um par de botas, um lenço que não desbota com mais de 30 janeiro. Não pretendia compor uma epopeia, forcei um pouco a ideia, lembrei-me com sacrifício, foi recordando meu conjunto de instrumentos, e até por um momento usei de alguns artifícios. Para falar das coisas que eu guardei e tudo que eu falei foi sempre esse meu vício: colecionar as coisas do meu passado. E hoje eu tenho guardado rapeiro de dois ouvidos. Em Brasília, 6 horas e 7 minutos. Você que trabalhou até agora e está indo para casa, um bom descanso. E você que saiu de casa para mais um dia de labuta, que esse dia corra ligeirinho, porque é sexta-feira, tá bom? 6 e 7, agora deixa eu prosseguir um cadinho com meu amigo Geraldo Silva. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Luiz. Prazer falar com você. Prazer, meu amigo. Bom. Eu sei dos momentos dificultosos que você passou, mas estava por aqui. Deus é maior. Mas um bom dia também para todos que estão sintonizados aí. Ô Luiz, oba. Inclusive eu quero ligar mais para aproveitar essa oportunidade que você dá para a gente aí, para a gente poder agradecer as pessoas que, dentro de um momento tão triste, mas no mesmo tempo eu tive um momento muito alegre no meio do momento triste, que é a presença de várias pessoas que foram lá para me dar um abraço e para me dar aquela palavra de conforto, né, Luiz? Uhum. Agradeço a você também por ter abrido o espaço aí, querendo saber a hora, para você divulgar aí. Então, meu muito obrigado a você, Luiz, e toda a sua equipe aí, essa menina que nos atende a gente tão bem, com tanto carinho, tá? Tá certo. E eu quero primeiro aí agradecer a Marlene, que não só agora, mas sempre tem me dado uma força, ajudando muito mesmo, né? Ela me deu muita força durante esse período todinho. Ainda continua dando ainda, né? Uhum. E a Maria Helena também, que além de vir aqui na loja, ela foi lá também. A Maria Helena, um abraço aí para a Maria Helena, que também me deu força lá. A Leonido Siqueira também, a Laíde, a Rosa Caetano, a Leninha da Samambaia, a Maria Eunice também, que ainda continua dando força para a gente aí. A Tiogo também, me deu muita força. A Terezinha Braga, nem se fala, né? Obrigado, Terezinha, pelas orações aí, tudo que você fez. E a Terezinha Prima também, continua dando força pra gente aí. O Oscar Neto, como sempre simpático, compareceu lá também para me dar um abraço. Obrigado, Oscar. O Severino Milanese também, o Inácio também, com a sua experiência também, que passou para mim para dar força também, que já passou por situação assim. O Fulô também, um abraço aí pro Fulô. E as pessoas que não foram lá, mas ligaram, me dando força e continuam me dando, como a Nete aí, que pediu o troféu de dor. A Zezé do Lago também. O Vardinho também ligou. Um abraço aí pro Vardinho. O Maranhão também. A professora Silvana continua me dando força. A Mercedes também deu uma ligadinha. O Josimar é outro que sempre tem me dado força e continua dando. A Neuza Coutinho, Zé Serra e outras pessoas que não ligaram, mas através das suas participações também, me deu muita força aí, como o Brandão, o Tomé de Souza, a Santina, e acho que todos. E aqueles que não ligaram, mas com certeza tiveram o seu sentimento, vai aqui o meu obrigado, um abraço para todos. Luiz, mais uma vez, brigadão pela oportunidade, e fica aí com o Valdeir e o Misael cantando Olho de Vida. Obrigado, bom final de semana. Falou, pra vocês também. Em Brasília, 6h10. Soldados armados em grande batalha cobriam de sangue a terra alemã. Ali onde a morte era trunfo e vitória, raiava mais uma sangrenta manhã. Seguiram as buscas ao grande inimigo, soldados formados por um batalhão. E quando invadiam a velha ruína, saiu um menino com as mãos para cima, pedindo clemência e chamando atenção. Senhores soldados, eu peço clemência, me poupem a vida em nome de Deus. Eu sou uma vida que está começando, talvez salve ainda um filho dos seus. Meus pais e parentes também já morreram, não há mais ninguém que me possa valer. Eu não tenho culpa, se houve esta guerra, nem que seja contra as leis de sua terra. Pelo amor de Deus, me deixem viver. E quando os soldados já estavam na mira, ouviram a voz do senhor capitão. Vou dar-lhe um teste, uma chance de vida, somente por sorte terá salvação. Não sabes que tenho um olho de vidro, herança que a guerra também me deixou. Será o esquerdo ou será o direito? Pois este transplante foi quase perfeito, que em mais de 10 anos ninguém reparou. Menino chorando assustado, fitando o olhar do senhor capitão. Em meio a seu pranto falou a sorrir, nem mesmo a ciência engana um cristão. Vou dar-lhe a resposta com toda certeza, entrego-lhe a vida se acaso eu errar. Seu olho direito é o de verdade, que mostra um pouco de amor e piedade, que o olho de vidro não pode mostrar. Em Brasília, 6h13. Você está em sintonia da Rádio Câmara Brasília 96.9, Rádio Câmara Cuiabá 89.5 e Rádio Câmara Bauru 93.9. De onde estiver escutando nós, quiser pedir uma cantiga do seu agrado, 6132161734, como faz agora meu amigo Maurílio. Bom dia, Maurílio. Bom dia, Luiz Rocha. Salve, salve, saúde e alegria para todos aí. Caminhada? Caminhando, deu uma interrompida aqui agora para falar com você. Tá bom, não vou atrapalhar você muito não. O que que você separou para nós ouvir? Foi a música pedida ontem pelo Oscar Neto, que eu gostei muito. É três repiques de viola. De três repiques do berrante. De berrante. De berrante. Quem você manda? Bom, em primeiro lugar, o Geraldo Silva, que ainda não tive a oportunidade de falar com ele. E meus sentimentos, e também para o nosso grande mestre Oscar Neto, e Adriana, para os pais, seu Bento e dona Eides, para a Galega, também com o Macari e seus pais também, o José Macari e dona Gestina, Severino Milanês, meu amigo, professora Silvana, lá do Café Centroco, seu Joaquim, na Mercedes, que eu admiro muito as orações dela, o Fulô, Terezinha Braga, o Valdo, Terezinha Primo, Inácio de Unaí, um abraço para você, Inácio. Marlene do Setor O, Rogério de Assentamento, o Edson Sobradinho, Carlos Leiteiro, Carlinho, nós aqui também tiramos leite todo dia. O meu amigo aqui, o Valdo, dona Santina, seu irmão, Valdeci, um grande abraço para ele. E sua equipe, o Bibiano, a Lutécia, a Malu, e para você, Luiz Rocha. Um grande abraço para dona Laíde, lá de Luziano, que eu fiquei conhecendo pessoalmente aí no, na gravação de segunda-feira. O Walter Van, José Serra, esposa, Neuza Coutinho. Então, um grande abraço para todos que estiver ouvindo. Bom final de semana para você. Saúde e alegria. Tá ok. Em Brasília, 6h15. Vê, ali está o meu berrante no morão do Ipê. Assim cantava o velho berranteiro pra companheira que ele conquistou. Ao som foi ele que me deu você. nos passou e o verdadeiro lá do céu cantou. Aqui estou, meus velhos companheiros, olhe pra cima pra me ver passando em meu cavalo. Em Brasília, 6 horas e 19 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para um caboclo que o Oscar me disse que ele escuta direto e não consegue ligar. O Diamantino, da dupla Simval Gomes Diamantino. Um bom dia também para o Geraldo Souza, filho do seu Celino. E um bom dia para o Maringuete, para a Deise, que parece que só conseguiu uma vez. E para a Rosa Caetano, lá em Lusiânia. Se eu falar na Rosa e não falar na Laíde, ela dana comigo. Laíde de Sobradinho e Laíde de Lusiânia também. 5h19, agora deixa eu falar com meu amigo Denis do Paranoá. Bom dia, Denis. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Tudo em ordem com você. Tudo também sossegado. O que, que o amigo escolheu para nós ouvir? Porta Fechada com o seu Carreiro e Pardinho. Para quem você manda? Mando para todos que estão na escuta, os canetas. Fulô, Leonido Siqueira, a todos que estão assistindo o programa. Tá, muito obrigado, bom dia, até segunda. Se Deus permitir. Vai permitir sim, com Deus. Em Brasília, 6h20. Ao sair pro meu trabalho, beijei a mulher amada. Ao voltar de tardezinha, já não encontrei mais nada. Encontrei o teu desprezo e a casa abandonada. Encontrei o meu lar triste com suas portas fechadas. Eu pensei em ser feliz com toda sinceridade. Nosso mundo, meus amigos, está cheio de maldade. A ingrata abriu pra ela as portas da falsidade, e fechando para mim as portas da felicidade. Em minha alma o desprezo deste alguém, ao me ver desamparado neste mundo sem ninguém. Eu fui ao altar de Deus perguntar pelo meu bem, mas as portas da igreja estavam fechadas também. Será que um homem precisa sofrer assim. Resolvi embriagar e nesta dor dar um fim. Também encontrei fechada as portas do botequim. Somente as portas do mundo estavam abertas para mim. Da vida desempenho meu papel. Aquelas portas fechadas me atiraram assim ao léu. Quando acabar minha vida e o meu destino cruel, eu peço a Deus que não feche pra mim as portas do céu. Em Brasília, 6 horas e 23 minutos. E agora se prepare, porque nós vamos para o Ziá com minha amiga Zezé do Lago. Bom dia, Zezé. Bom dia, Luiz. Mas bom dia mesmo. Tenha um dia maravilhoso, uma sexta-feira com muita paz, muita luz, muito amor para dar, distribuir para o mundo inteiro. Opa, e tem festança para você nesse final de semana? Nossa, hoje eu estou viajando. Opa! É. E Deus acompanha você. Amém, amém, amém, amém. É. E antes de botar o pé na estrada, o que, que você quer escutar? Olha, eu quero mandar para essa turma linda, maravilhosa, Colarinho Branco. Uhum. É. Eu amo essa música. Aliás, quem achou essa música para mim foi um rapaz chamado Luiz Rocha. Sim. É. Então eu gosto muito. Quero mandar pro meu cajuzinho, se ele não estiver ouvindo, mas eu não esqueço do meu cajuzinho. E dá para chegar semana que vem. Eu quero mandar pro nosso Papai Noel da rádio, da família Caipira. Certo. Oscar. Oscar Neto. Para o seu... Aqui um menino que mora aqui no Lago, num condomínio, eu esqueci o nome dele, ele sempre me liga... Ele é deficiente visual. Maringuete. Ele mesmo, Maringuete. Um abraço pra ele, pra turma lá de Bauru, lá da Bahia, pra nossa turma aqui de Brasília, pra você, um bom fim de semana, pra dona Chica, pra todo mundo que estiver ouvindo, né? Obrigado, com Deus, boa viagem e até outro dia que você quiser ligar. Com certeza, segunda-feira eu tenho fé em Deus que eu vou lá na gravação. Combinado, com Deus. Um cheiro, tchau, tchau. Em Brasília, 6h25. A chave do meu carro, deixei ele estacionado ali no fundo. Sirva-me uísque e cigarro, eu hoje vou me desligar do mundo. Garçom, não quero ser importunado, nem mesmo pela mais linda mulher. Vou dar um cheque em branco assinado, quero pagar tudo antecipado, o gasto que hoje aqui fizer. Lá fora sou um homem respeitado, cliente especial em muitos bancos. Aqui sou um pobre apaixonado, um boêmio colarinho branco. Garçom, eu te peço, não se zangue se hoje eu beber fora da medida. Desculpe se eu der algum vexame, movido pela força da bebida. garçom, quem eu amo está agora vivendo feliz com meu rival. Deixou-me para sempre e foi embora, e eu estou aqui jogado fora, igual confete quando acaba o carnaval. Lá fora sou um homem respeitado, cliente especial em muitos bancos. Aqui sou um pobre apaixonado, um boêmio colarinho branco. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara. A sintonia do Legislativo. Rádio Câmara. A sintonia que faz história. Em Brasília, 6 horas e 32 minutos e vamos para a nossa prosa de caipira. Deixa eu falar com meu amigo Josimar. Bom dia, Josimar. Bom dia, seu Luiz. Atrasado mais que o trem da Central do Brasil, seu Luiz. Mas você viu que golaço ontem? Seu Luiz, no, no, na bacia das almas. É por isso também que eu tô perdi a hora hoje. Ai, então, dá um comentário aí que... Já nego tá apanha de cabo de vassoura, de cinta, apanha de tudo quanto é jeito, mas apanhar de lanterna só foi o Flamengo e o São Paulo, ó. Foi. Moço, foi bom, mas foi sofrido. Foi sofrido, senhor. Vambora que eu tô na correria braba. Então, bora, o que você quer escutar e pra quem você manda? Vou mandar pro Fundão de Serra, né? Fundão de Serra. E, seu Luiz, bom final de semana pra todo mundo. Vou falar que é de azer, entendeu? Porque sabe como é que é, né? Sei. Só tem que correr. Tá bom. Eu não estudei. Um abraço, seu Luiz. Bom final de semana. Seu também. Até a segunda. Até a segunda. 6h33. Quem amou como eu amei e sofreu desilusão, por certo entristeceu o seu pobre coração. Esta vida é uma incerteza, ninguém foge da razão. Bifurquei a minha sorte, mudei minha direção. Vivo colhendo a amargura de uma triste ingratidão. Na idade de 15 anos, amor alguém me jurou, mas com o passar do tempo tudo se acabou. Quanta dor neste meu peito esta ingrata acumulou, e se fiquei padecendo ela ainda perguntou. Meu coração nessa hora nem sei como suportou. Então fui pra um deserto onde não tinha ninguém, chorar sozinho num canto o abandono de alguém. Este meu padecimento não é qualquer um que tem. Quando me aperta a saudade, meu suspiro vai e vem. Como é triste a gente amar quem não sabe querer bem. Não vi mais a minha terra, nem sei se devo voltar. Talvez aquela pessoa ainda esteja por lá. A traição que me fizeram, só eu que sei explicar. Um coração de caboclo não é fácil perdoar. Neste meu fundão de serra, só Deus vem me visitar. Em Brasília, 6 horas e 36 minutos, acabamos de escutar com Dino Franco e Moraí, Fundão de Serra. Quem pediu foi o nosso amigo Josimar. E a próxima cantiga que é Vem, quem vai indicar para nós é Neuza Coutinho. Bom dia, Neuza. Bom dia, Luiz. Já encarou o café do Zé? Ainda não, Luiz, daqui a pouco. Quando a fome apertar, aí é o jeito, né? É, aham, pois tá, é. Tá bom. Que cantiga você quer escutar e para quem manda? Ah, vou mandar, vamos ouvir, né, Colinas do Amor, né, com Léo Cretão Robertinho. Sim. E vou oferecer para você e sua família, João Francisco Borges família, Leís Ferreira, Oscar Neto e família, para todos que estiverem ouvindo e gostar da música, pro meu amor aqui também, tá bom, Luiz? E que vocês tenham uma boa semana, a família Caipira todinha e nós aqui também, Luiz. E tenham um bom dia a todos para vocês aí da TV Câmara. Tá bom, com Deus, até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Em Brasília, 6h37. Estou cansado de andar procurando alguém que queira ser meu bem. Andei pelo deserto ardente, mas infelizmente não achei ninguém. Cruzei montanhas e cidades, planícies que não tem mais fim. Será que Deus não fez ninguém que dê certo pra mim? Um dia a minha estrela irá brilhar mostrando o meu estradão. Por onde seguirei sorrindo, encontrar a dona do meu coração. Tremendo beijarei seus lábios, os anjos cantarão um hino. Daí nossos dois corações terão um só destino. Cima da colina verde, a nossa casinha eu vou construir. O triste canto da andorinha que voa sozinha eu quero ouvir. Na encosta da grande montanha, pertinho de um regato em flor, com ela vou viver feliz na colina do amor. Em Brasília, 6 horas e 40 minutos, Neuza Coutinho, aquela cantiga que você queria no alto da colina. O que você pedir, tem ela, tá bom? E agora deixa eu prosear com meu amigo Vardinho. Bom dia, Vardinho. Bom dia, Luiz, tudo bom? Tudo bom, agarrado? Tô aqui, rapaz, na luta. Aqui não tem jeito de quietar, não. Isso é igual cantiga de grilo. Jean também agarrado? Tá, também, rapaz, emendado. Inclusive, eu cheguei aqui na empresa e ele saiu pra carregar. É vocês mais que encontram, né? É, então, nós trabalhamos juntos aqui, talvez nós passamos uns dois dias seguindo um outro. Tá bom, amigo, bom trabalho pra vocês. E o que você quer ouvir? Ô, Luiz, vamos ouvir aí a Boiadeira Errante aí com o Lino e Léo? Vamos, pra quem você manda? Eu vou, em primeiro lugar, mandar pra você aí, sua família. Agradecer a Deus por estar vivo também, né, Luiz? Tá vivo esse final de semana, né? Uhum. Cansado, mas tá com saúde, tá bom. E mandar pra você e sua família, foi o Josimar que falou aí também, um abraço pra ele. Oscar Neto aí, um abraço para Dona Neuza Coutinho aí, um abraço. Zé Serra também, um abração para ele aí, para o Tomé de Souza e a esposa dele, para Dona Divina Serra, Dona Santina, para Dona Leonilde, para Marionilde, para Mercedes, Dona Terezinha Braga, do Senhor de Formosa, para o Inácio de Unaí, um abraço, para o Francisco Liro, Milton de Castro, um abração para ele, que anda meio sumido também. Para o Adelaide e Maria Rita, para o pessoal da Embrapa e todo mundo em Rubão, para o Rogério do assentamento, para o Carlinho, para o Lorival de Birigui aí, para o Nelson lá da... De Bauru? Pessoal, todo mundo de Bauru lá, todo mundo, o pessoal que está ouvindo aí, e para Cláudia de Formosa, para a Laide, e um abraço para todos, Luiz, fica com Deus. Para o senhor Geraldo Silva, um abração para ele, está mais animado, graças a Deus, né? Certo. E um abração, bom final de semana pra vocês e fique com Deus e até segunda, se Deus quiser. Tá bom, e se você for comer um frango caipira na hora da moela, lembra de mim? Tô com vontade de fazer isso. Fica com Deus, até segunda. Falou, até mais, abraço. Em Brasília, 6h42. Distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem no passo lento porque ninguém me espera. Tocando a boiada, ué, ué, ué, eu vou cortando estradas, ué. Tocando a boiada, ué, ué, ué, eu vou cortando estradas. Fábio Berrante, com capricho Zé Vicente, mostre para esta gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro, chame o cachorro campeiro, que esta reis é perigosa. Olhe na janela, ué, ué, ué, que linda donzela, ué, olhe na janela, ué, ué, ué, que linda donzela. Deixa meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a siriema, pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada, ué, ué, ué, boi, de eu viver nas estradas, ué, boi. Ela é culpada, ué, ué, ué, boi, de eu viver nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando, veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Nasce o mestiço, salve ele das piranhas, tire o gado na campanha pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ao ué, boi. Deixei Minas Gerais, ué, boi. Com destino a Goiás, ao ué, boi. Deixei Minas Gerais, ué. Brasília, 6 horas e 46 minutos. Bom dia, um abraço a todos, dono de mercearia, mini mercado e dono de padaria que já estão negociando a hora dessa. 6h46. E agora deixa eu dar uma esticadinha no núcleo rural Taquara, falar com Carlinho Leiteiro. Bom dia, Carlinho. Bom dia, Luiz. Já tirou o leite? Tô tirando. Opa! Deixa o bezerro aproveitar um cadinho aí enquanto dá pra você. O que você quer escutar? Eu quero ouvir com o Tião Carreiro e Pardim, Golpe de Mestre. Golpe de Mestre, manda pra quem? Eu vou mandar lá pro Edson da Feira, né? Uhum, com o Pardim? É, o com o Pardim. E pro Lorival de Birigui, pra Neuza Coutinho, Mauzé Serra, pra a nossa paraguaia mais conhecida do Brasil, né? Uhum. E pra você, pra Manu... Pra todo mundo que gostar da moda. Tá bom, bom final de semana pra você, até segunda. Pra você também, Luiz. Obrigado. Em Brasília, 6h47. Zezinho não tinha nem pai nem mãe. Rolando pro mundo vivia judiado. Mariazinha, menina rica. Pobre Zezinho era seu empregado. Mas o destino preparou pros dois, porque um do outro ficou enamorado. Maria dizia: Zezinho, eu te amo, serei sempre tua, meu anjo adorado. Aos pés de Maria dizia o Zezinho: sou muito pouquinho pra ser teu amado. Pai de Maria, um sujeito malvado, cismou de dar fim no amor das crianças. Pegou um chicote de tala bem larga, falou pro Zezinho: no coro tu danças. A minha filha é menina rica, está nas alturas, você não alcança. Moleque atrevido, cachorro sem dono, pegue teus trapos e faça a mudança. Zezinho recebe um golpe profundo e some no mundo cheio de esperança. Antes da partida, Zezinho escondido procurou Maria, falou deste jeito: existe um bom Deus que está nas alturas, ele é bom demais, faz tudo perfeito. Sou um caboclinho de sangue nas veias, enfrento lança e quebro no peito. Querida Maria, você vai ser minha, de agora em diante meu plano está feito. Se um dia obrigarem você se casar, no altar estarei pra ser tudo desfeito. Passaram 10 anos, correram depressa. Maria solteira, Zezinho solteiro. O pai de Maria, um sujeito ambicioso, arrumou pra filha por ser interesseiro. Um velho careca, feio e barrigudo, mas dono do mundo com muito dinheiro. Pobre Maria detestava o velho, queria o Zezinho, seu amor primeiro. Mas o casamento já estava marcado pra ser realizado no mês de janeiro. Chegou